9.999 não é 10.000. 9.999 é um vazio. 9.997, 9.998, 9.999. Hoje dia só queria 9.999 reais, porque o dinheirinho nunca é demais. Hoje dia só queria 9.999 reais, porque R$ 9.999, porque um dinheiro